Fecheiro 117. Bem, acho melhor eu contar, senhor. Acho melhor mesmo. Jamie lançou-lhe um olhar inquisitivo. Josiah respirou fundo, resignando-se. Nem sempre foi um urso. Algumas vezes fui eu. Jamie olhou estupefacto por um momento. Em seguida, os cantos da sua boca começaram a torcer-se. Como assim? Não sempre, explicou Josiah. Mas quando as suas andanças pelas terras selvagens o levaram até perto de uma das aldeias indígenas. Mas somente se eu estivesse com fome, senhor, apressou-se ele a dizer. Ele escondia-se cautelosamente na floresta, entrando furtivamente na aldeia após o anoitecer e roubando qualquer coisa comestível de fácil alcance. Permanecia na zona durante alguns dias, alimentando-se dos suprimentos da aldeia, até que as suas forças e a sua mochila estivessem reabastecidas. Depois seguia em frente para caçar, finalmente voltando com as peles para a caverna, que fizera de esconderijo para as suas provisões. A expressão de Casey, durante toda a confissão, não se alterara. Eu não sabia ao certo quanto ele ouvira do relato, mas não parecia surpreendido. A sua mão pousou no braço do irmão por um momento, depois afastou-se, estendendo-se para pegar numa espetadinha de carne. O riso de Brianna tinha esmorecido e ela passara a ouvir a confissão de Josiah com a testa franzida. Mas tu não, quero dizer, tenho a certeza de que não levaste o cesto com o bebê e não mataste a mulher, que foi parcialmente devorada, pois não? Josiah pestanejou, embora ele parecesse mais desconcertado do que chocado com a pergunta. Não? Por que é que eu faria isso? Não pensa que os comi, pois não? Sorriu diante disto. Uma covinha discrepante surgiu-lhe apenas numa bochecha. Veja bem, eu já passei tanta fome que poderia até considerar isso, se me deparasse com alguém morto, desde que fosse razoavelmente recente, acrescentou judiciosamente. Mas não tanta fome que eu pudesse matar alguém por isso. Brianna pigarreou com um tom espantosamente parecido com um dos ruídos escoceses de Jamie. Não, não pensei que os tivesses comido, disse ela secamente. Só pensei que se alguém as tivesse matado, por alguma outra razão, o urso poderia ter aparecido e comido os corpos. Peter anuiu com a cabeça pensativamente, parecendo interessado, mas sem se deixar perturbar pelas variadas confissões. Sim, um urso faz isso, disse ele. Não são muito exigentes os ursos. Eles comem até carne putrefacta. Jamie anuiu com a cabeça, mas a sua atenção ainda estava fixa em Josiah. Sim, também já ouvi isso. Mas Tsatsaui disse que viu o urso levar-lhe o amigo. Então ele, de facto, mata pessoas, não é? Bem, ele matou aquela, concordou Josiah. No entanto, houve um tom estranho na sua voz e o olhar de Jamie aguçou-se. Ergueu uma sobrancelha para Josiah, que mexia os lábios devagar, decidindo alguma coisa. Olhou para Casey, que sorriu para ele. Casey tinha uma covinha na bochecha esquerda, enquanto a de Josiah era na bochecha direita. Josiah suspirou e virou-se para encarar Jamie. Eu não ia contar esta parte, disse ele com franqueza. Mas o senhor é franco conosco e eu não vou deixar ir atrás daquele urso sem saber o que mais há por lá. Senti os cabelos da minha nuca arrepiarem-se e resisti ao impulso repentino de me virar e olhar para as sombras atrás de mim. A vontade de rir desaparecera. O que mais há? Jamie baixou devagar o pedaço de pão que estivera a ponto de comer. Exatamente o que mais pode haver lá. Então, veja bem, eu só vi uma única vez, avisou Josiah. E estava uma noite sem luar, ainda por cima. Mas eu fiquei na floresta a noite inteira e os meus olhos estavam bastante habituados à luz das estrelas. Sabe como é, senhor? Jamie anuiu com a cabeça, parecendo confuso. Sim, bastante bem. Onde estavas tu na altura? Perto da aldeia para a qual nos dirigíamos. Josiah já estivera lá antes e estava familiarizado com o local. Uma casa na extremidade da aldeia era a meta. Havia fieiras de espigas de milho penduradas a secar debaixo das beiradas do telhado e ele pensou que poderia fugir com uma fieira com bastante facilidade desde que não acordasse os cães da aldeia. Se acordarmos um, depressa teremos os outros a ladrar-nos nos calcanhares, disse ele abanando a cabeça. Faltavam apenas umas 2 horas para amanhecer. Assim sendo, avancei furtivamente, muito devagar, olhando para ver se algum dos desgraçados estava a dormir enroscado perto da casa, na qual eu estava de olho. Espreitando da floresta, ele vira uma figura sair da casa. Como nenhum cão estranhou o facto, a conclusão lógica era que a pessoa pertencia àquela casa. O homem parou para urinar e então, para assombro de Josiah, colocou um arco e uma aljava de flechas ao ombro e marchou para a floresta onde ele estava escondido. Não pensei que ele pudesse estar atrás de mim, mas subi a uma árvore com a rapidez de um gato escaldado e também sem fazer mais ruído do que ele faria, disse sem se gabar. O homem provavelmente era um caçador, partindo cedo para um ribeiro distante, onde guaxinins e cervos costumavam ir beber água ao raiar do dia. Não vendo necessidade de nenhuma cautela, tão perto da sua própria aldeia, o homem não parecia tomar cuidado, caminhando tranquilamente pela floresta, mas sem tentar esconder-se. Josiah encolhera-se na sua árvore, um pouco por cima da cabeça do homem, sustendo a respiração. O homem seguiu em frente, desaparecendo imediatamente na mata cerrada. Josiah estava prestes a descer do seu poleiro, quando ouviu uma repentina exclamação de surpresa, seguida de sons de uma rápida escaramuça, que terminou com uma terrível pancada surda. Como uma abóbora madura, quando a golpeamos com uma pedra para abrir, assegurou ele a Jamie. Fiquei ali, paralisado, com o rabo apertado, quando ouvi aquele barulho, ali, naquela escuridão. Mas o medo não foi impedimento para a curiosidade, e ele esgueirou-se pela floresta na direção do barulho. Pôde ouvir um restolhar, e quando espreitou, cautelosamente, através de uma cortina de galhos de cedro, vislumbrou uma figura humana estendida no chão e outra inclinada sobre ela, evidentemente a tentar arrancar a roupa do corpo do homem caído de borco. Ele estava morto, explicou Josiah de maneira prática. Senti o cheiro de sangue e de fezes também. Acho que o homenzinho lhe partiu a cabeça com uma pedra ou talvez com uma massa. Homenzinho? Peter acompanhava a história com grande atenção. Que tamanho é que ele tinha? Viste-lhe o rosto? Josiah abanou a cabeça. Não. Não vi nada senão a sua sombra a mover-se de um lado para o outro. Estava muito escuro. O céu ainda não começara a clarear. Ele apertou os olhos fazendo uma estimativa mental. Creio que era mais baixo do que eu, talvez desta altura. Estendeu a mão para exemplificar, medindo uma distância de cerca de 1,40 m do solo. Mas o assassino fora interrompido na sua pilhagem do corpo. Josiah, concentrado em observar, não notara nada, até ouvir um estalo repentino de um galho quebrado e o som inquisitivo de um urso que fora investigar. Acredite, o homenzinho correu ao ouvir o urso, assegurou ele a Jamie. Passou por mim como uma flecha, tão perto como o senhor está agora. Foi a única vez em que eu consegui vê-lo. Bem, não nos mantenhas em suspense? Pedi eu, quando ele parou para tomar um gole da sua cerveja. Como é que ele era? Ele limpou uma linha de espuma do bigode ralo do seu lábio superior com ar pensativo. Bem, senhora, eu estava quase certo de que ele era o diabo. Só que eu acreditava que o diabo deveria ser maior, acrescentou ele tomando outro gole. Esta declaração, naturalmente, causou alguma confusão. Após novas elucidações, verificou-se que Josiah quis apenas dizer que o misterioso homenzinho era negro. Só quando fui à Assembleia é que eu fiquei a saber que algumas pessoas simplesmente são negras, explicou ele. Eu nunca vira ninguém com a pele negra, nem nunca ouvira falar. Casey anuiu com a cabeça gravemente, confirmando o que o irmão acabara de dizer. O diabo do livro, disse ele na sua voz estranha, rouca. O livro, ao que parecia, era uma antiga Bíblia que Aaron Beardsley recebera numa troca, algures, e para a qual nunca encontraram um comprador. Nenhum dos dois rapazes aprendera a ler, mas divertiam-se com as ilustrações do livro, que incluíam vários desenhos do diabo, retratado como uma criatura negra curvada às voltas com o seu malicioso trabalho de sedução e tentação. Eu não vi nenhum rabo bifurcado, disse Josiah, abanando a cabeça, mas por outro lado ele passou tão rápido que faz sentido que eu não tivesse notado, com a escuridão e tudo mais. Sem querer chamar a atenção daquela criatura sobre si mesmo, Josiah permaneceu imóvel. E assim, em posição de ouvir o urso a dedicar a sua atenção ao infeliz habitante da aldeia. É como o Sr. Peter diz, indicou Peter Bewley com a cabeça. Os ursos não são exigentes. Eu não vi este, de modo que não sei dizer se era branco ou não, mas certamente ele comeu o índio. Eu ouvi-o a mastigar e a engolir horrivelmente. Ele não parecia perturbado com a lembrança, mas vi as narinas de Brianna apertarem-se diante da ideia. Jamie trocou olhares com Peter, depois olhou novamente para Josiah. Esfregou a cana do nariz com o dedo pensativo. Então, muito bem, disse ele finalmente. Parece que nem todos os males na aldeia do seu cunhado podem ser atribuídos ao urso fantasma, não é? O Josiah roubava comida e diabinhos negros matavam pessoas. O que me diz disto, Peter? Pode um urso habituar-se a comer carne humana depois da primeira vez e começar a caçar seres humanos por conta própria? Peter anuiu com a cabeça, o rosto contraído em concentração. Pode ser, MacDoob, admitiu. E se há um negro filho da mãe a vaguear pela floresta, quem pode dizer quantos o urso matou e quantos foi o diabinho negro? E o urso ficou com a culpa. Mas quem é o diabinho negro? Perguntou Bree. Os homens entreolharam-se e encolheram os ombros, mais ou menos em sincronia. Deve ser um escravo fugitivo, não acham? Sugeriu, erguendo as sobrancelhas para Jamie. Não vejo porque é que um negro livre, em perfeito juízo, iria fugir para o mato sozinho desta forma. Talvez ele não esteja no seu juízo perfeito, comentou Bree. Escravo ou livre? Se ele anda por aí a matar gente, quer dizer. Ela lançou um olhar inquieto para a floresta à nossa volta e colocou a mão em Jamie, que estava enroscado num cobertor no chão ao seu lado, a dormir profundamente. Os homens olharam automaticamente para as armas. E até eu enfiei a mão sob o meu avental para tocar na faca que usava à cintura para escavar e cortar. A floresta repentinamente pareceu tão sinistra como claustrofóbica. Era demasiado fácil imaginar olhos a espreitar das sombras, atribuir o restolhar constante e suave das folhas a passos furtivos ou ao roçar de um animal peludo em movimento. Jamie pigarreou. A sua mulher não mencionou diabos negros. Pois não, Peter? Billy abanou a cabeça. A preocupação com que ele recebera a história de Josiah ainda lhe estava estampada no rosto grisalho. Mas um toque de humor brilhou-lhe nos olhos. Não, não posso dizer que mencionou MacDoub. A única coisa de que me lembro a esse respeito é o homem negro do Oeste. E quem é esse? Perguntou Josiah interessado. Peter encolheu os ombros e coçou a barba. Bem, não sei se é alguém, por assim dizer. Só que os xamãs dizem que há um espírito que vive em cada uma das quatro direções e cada espírito possui uma cor. Assim, quando cantam as suas orações, às vezes chamam o homem vermelho do leste para ajudar a pessoa para a qual estão a cantar, porque o vermelho é a cor do triunfo e do sucesso. O norte é azul. O homem azul, para dar o nome certo ao espírito do norte, e significa derrota e problemas. Então invoca-se para vir dar um pouco de sofrimento ao inimigo. Sabia? Para o sul, esse é o homem branco. Representa paz e felicidade. Cantam-lhe pelas mulheres grávidas e coisas assim. Jamie pareceu, ao mesmo tempo, surpreendido e interessado em ouvir. É muito parecido com os quatro ventos, Peter, não é? Bem, é, sim, concordou Peter, anuindo com a cabeça. Estranho, não é? Que os Cherokees tenham as mesmas noções que nós das terras altas, não é? Nem tanto. Jamie gesticulou na direção da floresta, além do pequeno círculo da nossa fogueira. Vivem como nós, não achas? Caçadores e habitantes das montanhas. Porque é que não deveriam ver o que nós vemos? Peter anuiu com a cabeça devagar. Mas Josiah estava impaciente com toda aquela filosofia. Bem, então, o que é o homem negro do Oeste? Perguntou. Tanto Jamie como Peter viraram a cabeça ao mesmo tempo para olhar para ele. Os dois homens não se pareciam em nada. Peter era baixo, atarracado e barbudo. Jamie era alto e elegante, mesmo nas suas roupas de caçador. E, no entanto, havia algo idêntico nos seus olhos que me dava arrepios na espinha. O que é que nós vemos, de facto? Pensei. O Oeste é a casa dos mortos, disse Jamie suavemente. E Peter concordou gravemente. O homem negro do Oeste é a própria morte, acrescentou ele. Ou assim dizem os Cherokees. Ouviu-se Josiah murmurar que não considerava aquela ideia muito importante. E Brianna ainda menos. Eu não acredito que o espírito do Oeste esteja por aí na floresta a golpear as pessoas na cabeça, declarou ela com firmeza. O que Josiah viu era uma pessoa, e uma pessoa negra. Por isso, ou era um negro livre ou um escravo fugitivo. Considerando as probabilidades, voto pelo escravo fugitivo. Eu não pensava que fosse uma questão de processo democrático, mas estava inclinada a concordar com ela. Eis outra ideia, disse Bri, olhando em redor. E se for esse homenzinho negro o responsável por algumas das pessoas meio devoradas? Alguns escravos africanos não são canibais? Os olhos de Peter Billy arregalaram-se perante o que Brianna acabava de dizer, assim como os dos irmãos Beardsley. Cassie lançou um olhar inquieto por cima do ombro e aproximou-se mais de Josiah. Mas Jamie pareceu achar a ideia divertida. Bem, penso que haja um ou outro canibal em África, concordou. Embora não tenha ouvido falar de nenhum entre os escravos. Não seriam muito desejáveis como criados domésticos, não é? Teríamos medo de lhes virar as costas e levar uma dentada no rabo. Este comentário fê-los rir a todos e aliviou um pouco a tensão. As pessoas começaram a preparar-se para dormir. tomámos um cuidado especial em guardar os alimentos em dois dos alforjes que Jamie pendurou numa árvore a uma boa distância do acampamento. Mesmo que o urso fantasma se tivesse revelado menos perigoso do que anteriormente se pensava, havia uma concordância tácita de que não fazia sentido correr riscos. De um modo geral, eu conseguia colocar de lado o conhecimento de que vivíamos num lugar selvagem. Por vezes, alguma evidência tangível empurrava o facto para debaixo do meu nariz. Visitas noturnas de raposas, gambás e guaxinins, ou os eventuais e perturbadores gritos de panteras, com a sua semelhança sobrenatural a lamentos de mulheres ou choro de crianças pequenas. Onde estávamos, pairava agora o silêncio. Mas não se conseguia ficar parado no meio daquelas montanhas à noite, submerso no breu absoluto aos seus pés, a ouvir os murmúrios secretos das enormes árvores por cima e fingir estar noutro lugar que não nas garras da floresta primitiva, ou duvidar de que a natureza selvagem poderia engolir-nos de uma só vez se quisesse, sem deixar para trás qualquer sinal da nossa existência. Apesar de toda a sua lógica, Brianna não era de forma alguma imune aos murmúrios da floresta, não como uma criança pequena e delicada para tomar conta. Ela não ajudou com os preparativos para passar a noite no acampamento, ficando em vez disso sentada ao lado de Jamie a segurar a sua carabina. Jamie, após um rápido olhar a Brianna, anunciou que faria com ela a primeira vigília. Josiah e eu a seguinte, e Peter e Cassie seriam os últimos a montar guarda durante a noite. Até então não havíamos mantido sentinelas, mas ninguém reclamou da sugestão. Um longo dia na sela de um cavalo é um dos melhores soporíferos que existem. E eu deitei-me ao lado de Jamie com aquela absoluta gratidão por estar na horizontal que compensa a mais dura das camas. A mão de Jamie pousou delicadamente na minha cabeça. Virei o rosto e beijei-lhe a palma da mão, sentindo-me segura e protegida. Peter e os gêmeos Beardsley adormeceram em poucos segundos. Eu ouvia-os a ressonar do outro lado da fogueira. Eu própria estava quase a dormir, embalada pela conversa em tom baixo, quase inaudível, entre Jamie e Bree, quando percebi que o teor da conversa tinha mudado. «Estás preocupada com o teu marido, Anigian?» perguntou ele suavemente. Ela deu uma gargalhada angustiada. «Tenho andado preocupada desde o dia em que o enforcaram. Agora também estou com medo», disse ela, tentando brincar com o sotaque escocês. Jamie fez um ruído baixo na garganta, que pensei pretendesse tranquilizá-la. Ele não corre mais perigo esta noite do que ontem à noite, rapariga, ou qualquer outra noite desde que partiu. É verdade, respondeu ela secamente, mas só porque eu não sabia nada sobre ursos fantasmas e assassinos negros na semana passada, não significa que não estivessem por aí. Exatamente, retorquiu ele. Ele não vai ficar mais seguro com a tua preocupação, pois não? Não. Mas julga que isso me vai impedir de preocupar? Ouviu-se uma risada baixa e melancólica como resposta. Não, creio que não. Fez-se um breve silêncio antes de Brianna voltar a falar. Eu só continuo a pensar o que farei se algo realmente acontecer, se ele não voltar. Fico bem durante o dia, mas à noite não posso deixar de pensar. Bem, disse ele docemente, eu vi-o levantar a cabeça para as estrelas que cintilavam lá no alto. Quantas noites em 20 anos, Anigian? Quantas horas? Pois eu passei todo esse tempo a pensar se a minha mulher ainda estaria viva e como estava a viver, ela e o meu filho. A sua mão deslizou suavemente pela minha cabeça, acariciando-me o cabelo delicadamente. Brianna não respondeu, mas fez um som pequeno e indistinto na garganta. É para isso que Deus serve. A preocupação não ajuda. Aparece, sim, às vezes, acrescentou ele honestamente. Sim, disse ela, parecendo ter dúvidas, mas se... E se ela não tivesse voltado para mim? Interrompeu-a com firmeza. Se tu não tivesses vindo? Se eu nunca ficasse a saber com toda a certeza que vocês as duas estavam mortas? Virou a cabeça para olhar e eu senti a mudança de posição do seu corpo enquanto ele erguia a mão do meu cabelo e estendia a outra para tocar nela. Então, eu teria continuado a viver, a Anigian, e feito o que tinha de ser feito. E assim farás tu.